chegamos ao episódio 3, Cura Gay. É patrocinado pelo nosso atual presidente, esse daqui, eu não tô sabendo. Tá ok? Não sei. Bom, vamos lá. Fora de contexto essa piada, mas tudo bem. Então lá. Muito fora. Na hora que você pensou, ela é um brisinho aqui. Né? É, Sandoval Pedroso, né, nosso profeta, né, nosso profeta, eu tô falando errado de propósito, tá? Anuncia o campo de concentração Gozo do Céu para curar todos os gays de Guaranhenhen. O Ralph, ao ver o comercial, lembra que o pai dele descobriu que ele é gay e expulsou de casa. Na cena, inclusive, é sensacional porque o pai é um gauchão daquele bate, guri. E ele tá servindo carne, não porcão assado tal e coisa, só que pro Ralph ele tá só dando verduras, porque o Ralph é vegetariano. Aí o pai acha que o problema do Ralph é ele ser vegetariano, só que quando o Ralph confessa que é gay... Mas gay, guri? Não! Aí ele expulsa o garoto de casa, tadinho. Não, foi muito bom. Mas gay, guri, eu pensava que você era diferente por ser vegetariano, mas não pode, tchê. Ai, que sacanagem. Agora, eu não entendi essa parte. Eu não sei se foi o Ralph que se automatriculou no campo de concentração ou se foi o pai que mandou ele pra lá. Acho que não, acho que foi ele mesmo que se automatriculou. Não, é, ele se automatriculou pra poder deixar de ser gay e o pai dele aceitar ele de novo, porque ele gosta da família dele. Isso é importante. Diferente de outros personagens que a gente vai falar, inclusive, hoje, neste episódio, ele tem uma ótima relação com a família dele, principalmente com a irmãzinha. Exato. Aí tanto que ele fica sentido com isso e ele tenta ver. Mas quem o Ralph conhece logo na entrada do campo? Pois é, ele conhece de cara um rapaz que o recebe até muito bem naquele campo. Tipo, no meio daquela bagunça toda, que é tenso, ele conhece um rapaz muito educado. E que a gente descobre que é o Júnior, o filho do Sandoval. É mole, cara. Como é que pode? Como é que... Vamos ao caso agora de por que que é ou por que que não é, mas é, né? E além disso, também apareceu a dona Madama Jezebel, né? A âncora daquela porra, daquele jornal local e aliada do Sandoval, e ela tira sarro do Ralph, porque num primeiro momento ela acha o Ralph um varão, né? Um rapaz bonito. Nossa, usa muito esse termo, varão. Né? E ela realmente, ela tem razão, o Ralph é um rapaz bonito, mas quando ela descobre que ele é, na verdade, um dos internos do campo, ai, que desperdício de um rapaz tão bonito, e aí ela chama Valentina e Enzo, os seus herês, né, os gêmeos do mal, viciados em celular. Inclusive, esse nome, Valentina e Enzo, é por conta do meme que vem puxando desde o ano passado, de que a maioria das crianças que estão nascendo, os pais estão colocando realmente o nome de Enzo e Valentina atualmente. Foi zoação completa. Isso, foi uma zoação completa. E os meninos são viciados em celular. Literalmente, é que nem o Nerdmaster falou, são os herês. Não, mas quem falou que eles são os herês ainda não apareceu, que isso vai ser depois, o Donizete vai chamar esses dois de herezinhos. De Chuck e Annabelle. Baba lá. Donizete e Patrick sentem falta do Ralph lá na loja, né? Eles não sabem onde é que ele está. E eles são sugados por uma bunda na TV. Sim, essa é a cena. Tá uma bunda rebolando na TV, num comercial de alguma coisa. A TV aumenta e a bunda suga elas no melhor estilo Três Espiões Demais de novo, né? Então, agora eu quero dar uma nota. Eu quero dar só uma nota de como que o Donizete cai pelo tubo. Diferente do Ralph, que cai de cara, né? Ele cai caindo. Meu, o Donizete cai de perna aberta, no melhor estilo. Tô esperando pelo melhor quando eu chegar no final desse tubo. Exato. Não, e tem outra coisa. Essa cena, quando eles chegam lá no esconderijo da vedete, tem a melhor cena, que tá lá Ah lá, porque tem as três cadeiras pros três, né? Só que o Ralph não vem. Aí o Donizete, ah lá, ele não vem. Isso aqui virou rodízio? Que agora um pode sair, nós dois que fica aqui pra tomar? Não sei o quê, deve estar lá na casa dele, vendo aqueles desenhos esquisitos lá dele. Aí vem o Patrick, que ele é inteligente, ele... Donizete, são animes, desenhos japoneses. E ele não é isso, ele é um otaku. Aí o Donizete, otaku o quê? Otaku. Meu cu. Meu cu. Otaku, meu cu. E ele literalmente, ele levanta a bunda, mostrando a bunda. O Patrick, meu cu. Aí, de novo, temos mais uma das maravilhas de Dilma. Introduza! E a Goldiva aparece no telão do Dildo pedindo para que as drags vão até o hotel do campo de concentração do Gozo do Céu, porque ela tá precisando de um abaixo-assinado para ir na prefeitura desbloquear o bloqueio que o Sandoval fez pro show delas. Como a maioria das bichas de Guaranhanhém tá lá na porra do campo, então elas têm que não só ir lá para libertar as mina, as mona e as mana, né, nessa ordem ou não, fica por conta delas, mas também angariar as assinaturas no abaixo-assinado para liberar o show da Goldiva, né? Exato. Só que dessa vez, elas não podem ir montadas. O que que elas fazem ao invés disso, dona Sara? Então, tipo, elas não podem ir montadas com as super drags, mas elas realmente se montam de forma que elas pareçam varoas do templo do Gozo do Céu. As obreiras. As obreiras. Nossa, eu sempre esqueço esses termos que o pessoal vai ganhar. Obreira, varoa, varão. Eu fico muito... Aí elas entram lá pra poder ajudar. E óbvio, quando elas vão passar pelo gaydar, apita. Então elas têm que deixar pra trás o cinto delas, que é o gaydar, pra poder não dar na cara que elas são as super drags. É que o ouvinte, caso eu não esteja entendendo, na entrada do campo tem uma... como se fosse aqueles alarmes de banco, não deixa a pessoa entrar se estiver portando metal. Só que tem um troço desse pra detectar coisas de viado, segundo o Júnior, né? Então eles têm que deixar lá coisas como rosinhas, coisas rosas, coisas beigas, chaveirinho do Rei Leão. Uhum. E por aí vai. Aí falando no Ralph, o Ralph mais a maioria das bichas masculinas desse campo estão numa aula de machismo dado pelo Júnior com uma Bíblia do Gozo, que é o livro lá do Templo do Gozo. Aí o cara, conforme vai falando as coisas, os viados mais prestam atenção no Júnior, que mal ou bem é um rapaz bonito, né? É um rapaz bem apessoado. E eles esquecem de fazer as coisas que tem que fazer. Daí que entra o Sandoval Pedroso, expulsa o filho da aula, que ele tá mais dando pinta do que dando aula naquele negócio. E ele começa a fazer ele mesmo a aula. Até que chega num determinado momento que ele fala, mas será possível que não tem um cara aqui dentro que possa falar minimamente como um homem? Aí Sandrão tá lá atrás, que isso, professor? Tá me estranhando? Tem eu aqui, pô! Ô, rapá, que... rapá, que prazer! Onde tá você, belo varão? Aí, tô aqui, pessoal, Sandrão na área. Sandrão, pra quem não sabe, é a nossa querida lésbica do churrasco lá do episódio do Dr. Caio. Exato. Aí o Sandrão vai ficar, como assim? Aí quando ele olha que é Sandrão que tá ali no, na turma, ele já joga na turma da Jezebel, bota Sandrão escarpão e com aqueles livros na cabeça, estilo escola de modelo, né, pra passarela, mais ou menos. Exato, pra poder andar aqui no modelo e com salto alto. E também tem outro ponto, durante a aula de machismo que ele toma conta... ele começa a mostrar como se senta e como que deve cuspir, fazer aquelas carradas. Na hora que ele faz isso, um dos gays que tá lá passa mal e vomita. Tem que agir que nem morre. E o gay, ai, que nojo. Até o Ralph põe a mão na boca, tipo, nossa, que horror. Aí, durante aquela aula de salto alto da Sandrão, né? Patrick e o Donizete de obreiras estão vendo tudo pela janela. O Donizete já tá na estamanca, né? Ah, eu vou partir tudo que é cara! Se eu tivesse com a minha neca, eu entrava matando mil! Ah, o Patrick... O Donizete é muito desse jeito. Tipo, enquanto ele começa a dar umas loucas, e meu Patrick, não, cara, não é assim, calma. Aí o que que acontece? Eles invadem o escritório do Sandoval para conseguir provas dos problemas que estão acontecendo, só que eles são fotografados pelos Erês. É nessa hora, inclusive, que o Donizete fala: tinha dois Erês aqui, tinha o Chuck e a Annabelle, estavam aqui agorinha. Você não acredita em mim, mas eu sei. Tava, ô seus Erês! Volta aqui, seus Zezinhos! Seus filhos do show do Rock Fussa! Não, e pra quem não sabe, Erê são espíritos de crianças, de acordo, se não me engano, é com Candomblé ou a Umbanda. Acho que até é pros dois. Eu acho que é pros dois. É pros dois, né? Vem pra... São espíritos de crianças que são evocados pra poder vir no... É, tem até uma festa específica que essas duas religiões têm, que é pra crianças que morreram cedo e etc. Eles são chamados de Erês. Mas só que são crianças mais de boa, só que aí no caso são dois encapetados. Não, ali não são de boa, ali nem são Erês do mal. São realmente o Chuck e a Annabelle mesmo ali. Não tem como não ser outra, cara. E o Donizete falando isso, cara, é de uma... Cara, só o jeitão, o sotaque que o Donizete fala nessa hora, ele fala de um jeito tão afetado, tão... Cara, é delicioso. Não, é muito afetado, cara. Tipo, você olha, você ouve o Donizete, aí você vai pra pesquisar o trabalho do dublador e você fica, meu Deus, cara, o que que você faz, mano? Que foda. Durante a aula do Sandoval, o Ralph passa mal, porque o Sandoval começa coisas do que quem lava a bunda com papel higiênico, porque tá convidando o outro pra entrar. Nossa, muito doido que ele começa. Né? Então, deixa. Aí ele passa mal, vai pro banheiro pra jogar uma água na cara, tal coisa, e ele lá encontra o Júnior. O Júnior e ele começam a bater um papo a respeito dos relacionamentos entre os dois. O Sandoval aparece no banheiro, sabe-se Deus por quê, porque o cara é onipresente. Ele tava lá na sala de aula, agora ele tá aqui no banheiro. Aí ele sabe que o Júnior tá lá. Ele fala pro Júnior, inclusive, que varão não brinca com a varinha, né? Uhum. Fazer o quê? Só que os dois, o Júnior e o Ralph, estão meio que se agarrados dentro do cubículo do banheiro pra o Sandoval não pegar os dois batendo papo, né? Mas acabou... Exato. Dando tudo certo. Tipo, eles só ficam meio que abraçados, entendeu? Pra uhum. Não dar na cara, eles não fazem nada de errado. Mesmo a partir daí, já deixando meio que por claro que o Júnior começa a ter interesse pelo Ralph e o Ralph já começa a achar ele mais bonitinho do que já tinha achado no início. Não, o Ralph desde o começo achou ele bonitinho. Bonitinho é o mínimo que o Ralph achou do Júnior. É, porque agora nessa altura do episódio ele já começa a achar mais que isso. Ele começa até a ter opiniões do caráter do Júnior já. Uhum. Aí o que acontece? Patrick e Donizete salvam as lésbicas, pegam as assinaturas no abaixo-assinado, pegam, aliás, um viadinho que é sempre padrão, tá sempre aparecendo no fundo da cena, de oclinho e dando pinta sempre. Eles pegam esse viadinho, que eu não esqueci o nome dele no personagem, mas dane-se também. Eles pegam esse viadinho, cortam a cerca, botam o abaixo-assinado no rabo, no fiofó do cofrinho do viadinho, olha. Leva isso aqui pra vedete. Tá, vai, entra logo, menino. Vá, foge daqui, cacete. Se manda logo daqui. Aí nesse que eles se mandam... E nisso todos eles fogem e ficam as duas. Na verdade só fugiu o viadinho da pinta, mas tudo bem. Aí a Jezebel começa a desconfiar dessas obreiras Patrick e Donizete. E graças às fotos dos Erezinhos, né? Graças aos filhinhos do mal, né? Da Valentina e do Enzo. Do Chuck e Annabelle. Né, do Chuck e da Annabelle, exatamente. Aí ela descobre que, na verdade, elas não são obreiras, são... Obreiras. São obreiras falsas. Aí o Donizete, nessa hora, o Patrick... Ah! Tá vendo? Falei nos Erezinhos ali, ó. Falei que eles existiam, esse Chuck, essa Annabelle do mal aí, ó. Essas, eu tenho uma teoria, cara, que com quem que diabos a Jezebel e Sandoval são casados? Não. Não. Nesse caso, não. Porque mais pra frente, no último capítulo, a gente sabe quem, na verdade, é o Sandoval. Não tem como. Ah, mas o Júnior nasceu de alguém. Pode ter sido adotado. Ó. Oh. Não tinha pensado nisso. Porque tu tem que ver que o Ju é bonito demais pra ser filho do Sandoval, cara. Isso é verdade. É, então pronto. Tem lógico. Pronto. Aí o que que acontece? Começa uma pregação noturna do Sandoval. E por favor, Sara, descreva pros ouvintes a música de pregação da igreja do Templo do Gozo dos Céus. Então, gente, ele põe num telão explicando como é essa pregação. Essa pregação remonta aos dinossauros. Existem os dinossauros héteros que têm dinossaurinhos. E que é assim que a raça humana deveria ser. Só que nasceu os dinossauros gays. E isso trouxe o meteoro. Isso é muito errado. Né? Preciosismo científico pra quê, né? Exato, e o meteoro matou os dinossauros porque tinham dinossauros gays. E isso vai acontecer com os seres humanos porque tem humanos gays. O pior é que se pegar pela lógica do que muito pastor evangélico fala é isso mesmo. Né? E é desse jeito, e tipo, tá todo mundo meio que chocado, tipo, que coisa. Aí o que que acontece? Depois dessa pregação do Sandoval, aí, que inclusive uma passagem maravilhosa, que quando a música chega na parte que vai falar de cura, ela trava o disco e fica cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, é o Sandoval. Né? Aí o Sandoval, para com esta merda! Joga a porra da Bíblia no filho dele, né? Fazer o quê? Nesse meio tempo. O filho dele que era o DJ. Isso. Porque nessa hora todo mundo ficou quinta série. E o trem começa a fazer cu, cu, cu, todo mundo. No que o garoto é expulso da louvação por conta desse negócio do cu-cu-cu, ele acaba pegando o Ralph e levando até o escritório do pai, tenta dar um certificado de cura pro Ralph pra ele se livrar dessa merda e voltar pra casa dele. O Ralph acaba vendo as meninas, porque ele encontra os gaydares, então ele, as meninas estão aqui, elas vieram me salvar, tal e coisa. Então ele rasga o certificado dizendo pro Júnior que ele não precisa mais dessa porcaria, porque ele tem uma família que aceita ele direitinho, e ele dá um beijo no Júnior e foge pro negócio lá pra poder se montar e depois salvar as meninas. A cena, inclusive, dele se montando é maravilhosa, porque o único lugar que ele consegue privacidade pra isso é o banheiro, só que tinha um cara ali fazendo xixi, ele toda hora, aquenda, xixi, aquenda, aquenda, aquenda. Aí só depois que o cara dá a descarga é que ele vai, aquenda, hora de montar. E tem Safira, Cian, Safira, Cian, bliu, bliu, bliu. Não, e aí vem aquele ponto interessante. O Nerd Massa falou que o Ralph deu um beijo no Júnior, mas foi um beijo no rosto. Ele foi até muito respeitoso com o Júnior. E o Júnior dá aquela cara de tipo, achou que eu gosto de você. É, né? Aí o Sandoval tava a ponto de botar Patrick e Donizete numa piscina de água de gozo. Entenda isso como você quiser, tá? Como quiser. E agora a Safira, que não é mais Ralph, né? Safira salva as meninas, usa um campo de força preservativo, leva as meninas lá pro alto, onde elas conseguem pegar os gaydares e se transformar na Lemon Chiffon e na Scarlet Camisinha. E agora, com as três juntas, elas puderam fazer e começar a batalha. Mas no que elas iam começar a batalha, né? Iam começar a dar porrada. Quem é que aparece num melhor estilo Rocketman? A Goldiva. E o que a Goldiva foi falar pra eles nesse momento? Foi falar que conseguiram um abaixo-assinado e graças a isso o show vai acontecer. Aí começou uma festa na piscina. Do nada, a água do gozo, que era uma água toda suja e estranha, ficou uma água límpida, azul, por conta da felicidade da galera. E a Godiva, ela vai pro banheiro pra, né, dar aquela retocada na maquiagem, mas... Toque não, um momento só, que é preciso explicar... Goldiva vai pro banheiro, mas ela se recusa a abrir a porta porque ela não sabe quem tocou naquela maçaneta e exige que Scarlett Carmesim abra a porta para ela. Scarlett, logo, lógico, naquela boa educação dela, né? Só faltou chamá-la de filha de uma puta, né? Não, a Scarlett já fica assim, quem você acha que é? Aí o que que acontece? Goldiva entra no banheiro, tá lá se emperequetando, se arrumando, mas uma privada, né? Um bidê, um mictório aparece do nada e na verdade era a Lady Elsa, inclusive ela falando, se acharam que eu não ia rebolar minha bunda neste episódio? E ela captura a Goldiva e assim termina o episódio 3. Eu sei que essa...